Guess we got a little off track, but love knows a way back through the storms and pouring rain. Got my hands on the wheel and I'm flying. Heartbeat loud as the thunder rolls. Riding in on a stampede of lightning. Oh, I'm bringing back the sunshine. Bringing back the sunshine. Baby, it's about time. Oh, oh. Bring it back. Oh, yeah. Fala, galera do Podcast Watch, começando a edição número 177 da nossa sexta temporada do seu, do nosso Podcast Watch, né? Sejam todos bem-vindos aí, boa tarde, bom dia, boa noite, sempre na sua melhor hora que tá nos ouvindo aí, né? Seja no caminho para casa, trabalho, faculdade, ou até mesmo em casa, ou até mesmo de boa aí, né? Com as pernonas para cima no sofá, só esperando o tempo passar, e também a turma da madrugada que gosta sempre de estar ouvindo alguma coisa boa aí, né? Eu falo coisa boa, talvez o meu não é tão bom assim, mas tá aí ouvindo nosso podcast aí, beleza, pessoal? Então, sejam todos bem-vindos aí ao podcast 100% NASCAR. Mais uma vez, uma edição muito breve, porque a semana também foi curta, já que as atividades em Indianápolis, sério mesmo, as atividades em Indianápolis aconteceu só na segunda-feira. Não teve carro sexta-feira, não teve carro sábado, não teve carro domingo, não teve nada. Só sexta-feira, na segunda-feira que realmente aconteceu. Na sexta-feira havia previsto dois practice da M-Series. Depois, no sábado, havia previsto um monte de coisa para acontecer, inclusive os dois qualify da Cup e da X-Series. E no domingo, corrida da Cup, mas nada disso aconteceu, porque a chuva realmente atrapalhou o evento lá em Indianápolis, né? Bom, só para relembrar vocês também, né, que a Truck Series descansou mais um final de semana. Ela tá de volta essa semana aí, ela volta à pista, a Truck Series, né, volta aí no dia 14 para a pista da Truck Series, e segue aí Xfinity Series e Cup Series na pista, dividindo a pista, assim foi em Indianapolis. E lá em Indianapolis teve também a decisão dos playoffs da Cup Series, e tivemos aí, né, a penúltima corrida do campeonato regular da Xfinity Series lá em Indianapolis. Bom, então já que temos aí já definido aí os playoffs da Cup Series, temos ainda uma possível indefinição, e eu creio que não, para mim já acabou, né, já está os 12 classificados, já está classificado, não vai mudar nada, da Xfinity Series, né, pessoal? Então vamos falar um pouquinho do final de semana, como foi, né? Como eu já havia falado aí, choveu muito, muito mesmo no final de semana. Sexta-feira aí já teve bastante água, no sábado foi o dia que mais choveu, tá, pessoal? E no domingo a chuva aí não foi com muita força, foi mais chuviscos mesmo, mas como era uma pista muito longa, uma pista demorada demais para secar e tava tudo quase que pronto ali para começar, e veio a chuva mais uma vez, acabou com tudo, então já ficou tudo para segunda-feira realmente, né? Já logo no meio, vamos colocar no meio do dia, para nós aqui no Brasil aqui, já foi anunciado que a Xfinity ficaria para segunda-feira às 11 horas da manhã. Creio que já colocaram esse horário, já pensando também que no domingo a corrida não iria acontecer, não iria rolar, e jogaram a Cup Series para segunda-feira às 3 horas da tarde, né, pessoal? Então, e foi realmente isso que aconteceu, né? Bom, passado toda essa chuva aí, chegou a segunda-feira, pista boa, as corridas aconteceram de forma normal, sem muito problema, né? O Palmo Eu, uma corrida muito boa. O final do primeiro estágio da corrida da Xfinity Series foi algo de louco, né? Quatro carros ali lado a lado disputando ali o primeiro estágio. E essa insanidade aí foi a corrida toda, foi as duas corridas, tá, pessoal? Não foi só da Xfinity Series não, a da Cup também foi bem movimentada, né? Na corrida da Xfinity Series, pessoal, ali o Diabetes 250, foi vitória do Justin Allgaier. O Justin Allgaier conquistou aí mais uma vitória. Vitórias importantes do Justin Allgaier, mostrando que realmente é um grande favorito na temporada 2018, né, pessoal? Realmente está mostrando um grande valor aí, Os números deles são bons também, né? São 5 vitórias em 25 corridas, 14 top 5 e 20 top 10, né? Do nosso amigo Justin Allgaier aí na Junior Motorsports. Fazendo um ano sólido, assim como o Christopher Bell também está fazendo, os dois caras aí que estão duelando pelo título. Mas não podemos esquecer, né? Apesar do problema do Elliott Sadler, acabou batendo nesse final de semana, né? É complicado falar final de semana, mas a corrida aconteceu na segunda-feira, né? Mas vamos falar final de semana. Bateu antes do final de semana o Elliott Sadler, não conquistou aquela sequência maravilhosa de top 5, ou pelo menos top 10. Ficou um pouquinho de fora aí, mas enfim, o Elliott Sadler fez uma boa corrida também, acabou sendo pego aí em acidente aí, e ficou de fora, mas são coisas da corrida, tá, pessoal? Não conquistou aí o seu top 5 de costume, o Elliott Sadler. Um outro destaque, bom destaque dessa corrida aí, eu quero dar ao Tyler Reddick, que conquistou mais um top 5 para ele. O Tyler Reddick chega agora a 4 top 5. O outro destaque também, o Ryan Blaney no carro 22, fez uma corrida boa, corrida interessante, tá? Não foi aquele carro dominante, não foi aquele carro que apareceu em momento algum para vencer, mas no final terminou na terceira posição, terminou ali, né? Ali perto, pronto para ver as coisas acontecer e poder fazer algo diferente. O Chase Elliott com 23 na Monster Gallo foi o quarto colocado, Daniel York foi o quinto colocado, parabéns a todos os top 5. Matt Tift abriu aí o top 10, o Christopher Bell foi o sétimo colocado, o Austin Dillon foi o oitavo, o Chase Briscoe, até que enfim o carro 60 aí terminou inteiro. Se bem que esse carro 60 tem uma história bem legal, né, esse ano aí, quando ele termina, o carro termina e termina inteiro, o resultado positivo vem, né? Então conquistou aí mais um top 10, o Chase Briscoe com esse carro número 60, né, pessoal? Então parabéns aí. Ele que veio da última posição, ficou na última posição lá em Dark, não sei se vocês vão lembrar, né? Bateu no comecinho, foi jogado pra fora ali o Austin Cedric pelo Ryan Truex bem na segunda volta da corrida, no comecinho mesmo da corrida, não teve tempo de fazer nada, de mostrar nada se poderia fazer um bom resultado ou não ao Austin Cedric, e acabou abandonando a corrida no comecinho da corrida. Nesse final de semana, o top 5 carro 60, mais um bom resultado aí para o nosso amigo Chase Briscoe com o carro número 60 da Jack House, né? Fechando o top 10, claro, o Brandon Jones aí com o carro 19, então parabéns ao Brandon. Brandon Jones também, que não foi muito bem no final de semana lá em Darton, teve seus problemas, mas foi bem aí, terminou na décima posição. 11º é o Ryan Reed, o Ross Stein com o carro 4, voltando aí na JD Motorsports, né? Foi o 13º colocado, Jeremy Clements o 14º e Joey Gaze o 15º, certo, pessoal? Bom, a corrida foi muito interessante, foi uma corrida cheia de trocas de posições, cheia de batalhas, como muito bem apelidado aí pela transmissão norte-americana, Drag Racing, né, devido aos retão muito longo ali, o pessoal vinha ali colado ali, né, tentava fazer as curvas pares, para sair as curvas pares que eu falo, né, eu sei, claro, né, são as curvas 2 e 4, para sair bem colado, mais próximo ali, e pronto para dar o bote, pegando o vácuo do cara ali, do carro que vai à frente, draft, né, para tentar na freada lá surpreender o cara que está à sua frente. Então foi uma corrida muito interessante, uma corrida bem disputada realmente. Eu gostei muito das trocas de posições. Tivemos um total aí 7 bandeiras amarelas, 14 trocas de liderança, tá, pessoal? Então foi uma corrida movimentadíssima mesmo. E é uma corrida rápida, tá? Uma corrida que 2 horas e 3 minutos tudo foi decidido aí, corrida da M-Series. Tivemos um acidente que teve até chamou aí uma bandeira amarela um pouco mais longa, né? Que foi quando o incidente aí que foi envolvido o Elliott Sadler. E tivemos no finalzinho da corrida aí, faltando cerca de 20 voltas, né? O Ryan Preece acabou tendo um problema também e foi chamada a última bandeira amarela. Ali sim, né? O Justin Allgaier começou a falar que, não, eu vou vencer essa corrida ali, né, tanto é que ali nesse momento ele assumiu a liderança da corrida, tomou o Chase Elliott ali e foi para a vitória o nosso amigo Justin Allgaier, certo, pessoal? Corrida boa, corrida interessante, quem não assistiu, por favor, assista que vocês vão gostar dessa corrida aí, certo, pessoal? Passando então agora um pouquinho para a Cup Series, corrida da Cup Series, pessoal, foi movimentada, foi boa, mas não, digamos que não foi tão frenética como a corrida da X-Men Series, tá? Mas foi uma coisa muito boa, coisa que eu gostei de ver. Eu cheguei em casa por volta das 4 horas, coisa que já estava com uma hora aí, já avançada, né? Um pouquinho, uma hora que eu falo, mas a corrida demora realmente, estava com 40 minutos mais ou menos aí. Né? Então, uma corrida interessante, uma corrida boa, cheia de estratégias diferentes, jogadas aqui, jogadas lá. E um final muito, muito, muito, muito legal, um final que eu gostei demais aí, né? Que foi essa batalha pela vitória entre o Brad Keselowski e o Danny Hamlin, tá? Muitos aí, pessoal, é porque é a fama do Danny Hamlin, tá? A fama do Danny Hamlin é de entregar, né? A fama do Danny Hamlin é essa, realmente quando o cara tem a fama, qualquer coisa que aconteça vai ser culpa do Danny Hamlin. O Danny Hamlin deveria ter feito isso porque ele é amarelão, o Danny Hamlin deveria ter feito aquilo porque ele é amarelão, o Danny Hamlin deveria ter feito isso, deveria ter batido. Mas, pessoal, o Danny Hamlin jogou limpo, né? Até ali, começou a ter alguns toques, o Danny Hamlin jogou limpo. Porque realmente o Danny Hamlin não tinha mais pneu, pessoal. A diferença de voltas era de cerca de 25 voltas, né? Já com aqueles pneus velhos, o Danny Hamlin tava. Se a corrida continuasse sem aquela bandeira amarela no finalzinho ali, né? Que foi aquela pancada, né? Que até a gente pensou, quem tava assistindo ali no momento, falou assim, ah, vai ser a bandeira vermelha. Que foi aquela pancada entre o Cass e o Jeff Emhart, né? Acabou nem vindo aí a bandeira vermelha, foi uma bandeira amarela até que rápida devido às proporções. O Danny Hamlin naquela relargada ali, largou bem. Se caso não tivesse a bandeira amarela, pessoal, que foi essa pancada entre os dois ali, o Danny Hamlin estava controlando a vitória. Mas, porém, já tinha-se o Keselowski andando cerca de meio segundo, tá? Ele estava meio segundo mais rápido que o Clint Bowyer e o Danny Hamlin. Então, ele já estava tirando já. Poderia, se tivesse continuado sem a bandeira amarela, né? Que a bandeira amarela faltava 3 voltas. Em 3 voltas, até um pouquinho mais, né? Vamos colocar 112. Foram 12 voltas quando o Keselowski ele assumiu a terceira posição. Faltava umas 8 voltas, tá, pessoal? Mais ou menos aí. Mais 8 ou 9 voltas. Porque já em 3 voltas ele já estava em terceiro, então é mais ou menos isso aí mesmo, tá? Então vamos colocar aí, será que em 7 voltas. Será que em 7 voltas o Brad Keselowski iria conseguir surpreender, né, o Clint Bowyer e o Danny Hamlin? Não sei, tá? O Danny Hamlin talvez difícil, porque o Danny Hamlin vinha à frente e já estava com os pneus quentes, pneus aquecidos, já estava ali com o ar limpo ali, então talvez chegando no Danny Hamlin é difícil, mas no Clint Bowyer já estava chegando. Mas também o Clint Bowyer já estava desenvolvendo um ritmo melhor que o Danny Hamlin, que tinha pneus mais velhos que o Clint Bowyer, tá, pessoal? Os pneus mais odiados, já que o Danny Hamlin postou tudo ali nas relargadas ali, né? Acelerando forte mesmo para sumir na frente, para tentar uma boa vantagem ali. Mas o que aconteceu, pessoal, na última relargada aí, depois do acidente ali entre o 00 e o 98, né? Perdão, 96. Foi que o Keselowski, pessoal, com pneus novos, né? Não tem jeito, não tem como segurar, pessoal. Você pode ver o ritmo do Keselowski, como ele consegue contornar as curvas melhor e como na reta ele desossa, realmente ele vai embora, passa ali na força ali. Não tem como falar que é na força do motor, porque a gente não sabe, não consegue mensurar. Ah, mas se o Danny Hamlin tivesse pneu novo, a gente não consegue falar, tá? Se o Danny Hamlin tivesse pneu novo, talvez nem chegado o Keselowski iria chegar. Porque o Danny Hamlin conquistou uma breve vantagem, mas essa vantagem aí veio caindo, devido ao draft que até o Keselowski pega, e chega um certo momento que não tem como, pessoal, o Keselowski passa, o Danny Hamlin vai embora. Quem vinha com o Fresh Tires também e chegou muito bem, deu um salto muito grande também, foi o Eric Jones, tá? O Eric Jones chegou na segunda posição, o Eric Jones ali, uma manobra maluca, passou o Clint Bowyer, passou o Kevin Harvick, passou o Danny Hamlin, chegou na segunda posição, tá? Então, pessoal, pneus novos contra pneus velhos, não tem jeito, não tem o que fazer, pessoal, não tem. Se você realmente bater, não sei se esse é o caso também, né? Ainda mais que é uma corrida final ali de campeonato regular, não vai resolver, não vai mudar nada. Mas, quando o cara tem uma fama, né? Essa fama impregna no cara e essa fama aí atrapalha o cara. E qualquer coisa que o cara fizer, pode ser a melhor ideia do mundo que o Danny Hamlin vai ter, mas essa fama dele aí vai falar que foi a pior. Se fosse ao contrário, tá? O Danny Hale atacando o Keselowski, iria falar, não, realmente foi por causa dos pneus novos. Mas como foi aí o Keselowski em cima do Danny Hale, falou que o Danny Hale é amarelão, que o Danny Hale entrega o resultado, tá? Mas não tem como. Pneu novo quanto pneu velho, pneu já de mais de 20 voltas aí, não tem o mesmo ritmo. Mas cada um, eu respeito a opinião de cada um, tá? Apesar de eu defender aí o meu modo de forma imparcial o resultado da corrida, tá? Não tô puxando sardinha pra ninguém, mas eu quero ser bem imparcial aí nessa conclusão da corrida aí, do resultado final da corrida. Mas o Danny Hale tinha pneus 20 voltas mais usados, né, mais velhos que o Brad Keselowski, que é um pneu bem mais novo, certo, pessoal? Enfim, o Danny Hale aí conquistou, ficou ainda na terceira posição, o Kevin Harvick foi o quarto, o Kurt Bauer foi o quinto colocado dentro do top 5, Kurt Busch, Jeremy McMurray, que ali tentou a vitória também, Kyle Busch, Paul Menner e Ryan Newman, tá? O Kyle Busch destacou o campeão do campeonato regular, né, foi entregado o troféu para ele lá na beirada da pista lá, muito legal, gostei demais, tá, do Kyle Busch ser campeão do campeonato regular. Isso realmente mostrou a força dele aí, com certeza com participações de Kevin Harvick e Matt Truex Jr., que esses três sim estão fazendo um grande ano, uma grande temporada 2018, né, pessoal? O Ryan Brain foi o 11º, o Matt Kenseth no carro número 6 foi o 12º, Joe Logan 13º, Kyle Larson 14º, Chase Elliott o 15º, Johnson, McDowell, Daniel Soares, William Barrow, Regan Smith no 95, substituindo o Casey Kane, fechou o top 20, o top dos 20 primeiros carros aí, certo, pessoal? Conclusão final da corrida pra mim, uma corrida muito boa, uma corrida bem divertida de assistir, tá? A última vez, até esqueci de falar esse dado aqui, a última vez que tivemos aí uma corrida sem nenhum treino, sem nenhum qualify, foi em 2003, tá, pessoal? Então faz muito tempo que não tive uma corrida assim. Eu queria até perguntar pra vocês, a gente pode acreditar, né, essa corrida meio bagunçada aí, devido à falta de treino, à falta de conhecimento, de informação dos pilotos e carros e equipes aí perante a pista, né, já que a pista também foi completamente lavada, já nem teria, né, essa borracha aí, e a pista foi lavada nesse final de semana. Então ficou uma corrida bem divertida de se assistir, tá, pessoal? Eu gostei demais da corrida e esse final com certeza vai entrar para a história. Parabéns ao Keselowski, segunda vitória seguida aí na temporada 2018, né? Conquistou mais uma vitória o Keselowski, venceu em Darlington e venceu agora em Indianapolis. Relembrando só que apenas três pilotos conquistou essa façanha aí, que foi o Jimmy Johnson, o Tony Stewart e agora o Keselowski, tá, pessoal? Então realmente são os dados bem legais aí dessa vitória do nosso amigo Brad Keselowski aí. Keselowski aí que soma agora duas vitórias e suas primeiras vitórias tanto em Darlington semana passada, então tanto também agora em Indianapolis, sua primeira vitória, tá? E a primeira vitória também dele com o patrocinador da Discounting Tires, né, o do Keselowski também, certo, pessoal? Bom, como é sempre, né, tô fazendo aí bloco único, sigo aqui com o bloco, falar um pouquinho de notícias aí que saiu aí nesses dias aí, bem curtos, né, já que a gente tá no meio da semana, já passou só um dia da corrida e já tá próximo aí do final de semana que vem aí, né, que vem Las Vegas. Pessoal, eu quero duas notícias bem interessantes aqui. O Casey Kane não corre nas próximas três corridas, tá? O Regan Smith continua substituindo ele no 95. Casey Kane postou agora há pouco uma nota no Twitter falando pro pessoal tentar entender o lado dele, que o médico pediu pro cara ficar bem, se repousar, tal, que ele gosta de correr, ele ama correr, mas que ele precisa estar bem de saúde para poder correr. E ele não tá bem de saúde, então na hora que ficar tudo bem, ele vai voltar a correr, né? Aí ele fala também, até se propõe, nem se for correr uma categoria menor, mas ele quer correr o Casey Kane, né, pessoal? Então, vamos segurar um pouco os comentários aí, que o cara não tá muito bem, não. O cara não tá muito legal, o Casey Kane. Outra notícia interessante que eu vi hoje de manhã, indo pro trabalho, pessoal, dentro do busão lá, eu tava dando uma folheada aí nas páginas e no Twitter. Começou a surgir um rumor de que Ryan Newman poderia estar indo um ano que vem para a Hall of Fame e assumir o carro número 6, tá, pessoal? Então, essa aí é uma notícia interessante, uma notícia com uma certa, talvez, coerência, tá? Já que temos um grande patrocinador aí que falou, o patrocinador da Truck Series, né? Vai ser a Gandalf, não sei o que lá, Gandalf Outdoors, né? Esse patrocinador falou que estava fechado já com um grande piloto para a temporada 2019, né? Para fazer uma parte de temporada aí, ser primeiro sponsor, cerca de 20 corridas, não sei, não lembro quantas corridas que era, tá, pessoal? Mas estava fechado já com algum piloto aí. Aí, né, surgiu esse rumor todo aí, pessoal. Será, né, que talvez, em vez de ser o Matt Kenseth, o Ryan Newman vai assumir o carro número 6 o ano que vem? Né, parece que ele tá de partida aí. Aí podemos levantar algumas hipóteses. Será que o Ty Dillon deixa a German Racing e vem para a SR no lugar do Ryan Newman? Será que, se deixar essa vaga aberta aí da German Racing, eles vão trazer o Daniel Rank para o carro número 13, né? São algumas ideias aí que pode surgir. E também, pessoal, estudaram-se, né? Saiu também esse comentário, esse boato aí, que talvez, né? Talvez aí o Daniel Soares pode aparecer no carro 44 da RPM, né? Da Richard Petty Motorsports. Quem sabe, né? O Daniel Soares pode assumir esse carro 44 aí, certo, pessoal? Bom, é isso aí, realmente agora tem que esperar esses rumores aí, né, ver realmente qual é a verdade, a veracidade desses rumores aí, mas são três rumores interessantes que surgiu nesses últimos dias aí, tá, pessoal? Relembrando, né, o Ryan Newman pode assumir o carro número 6, Daniel Soares pode estar no 44, pode abrir aí a segunda operação no 44, voltar, né, na Richard Pérez aí, ter a segunda operação, e tem os nomes aí, né, que pode estar assumindo o carro do Ryan Newman. Ty Dillon, por exemplo, pode deixar a German Racing, né, e o Daniel Soares também pode assumir esse carro número 13, ou eles trazem o Daniel Rank para o carro número 13 e deixa o Ty Dillon no lugar do Ryan Newman na SR. Então são algumas notícias interessantes aí, certo, pessoal? E outra notícia interessante que saiu também, o vídeo aí, né, o Jimmy Johnson mandando uma mensagem para o Fernando Alonso. Eu creio que vai ter um swap aí, né, um swap, que é a troca de piloto aí, né, a troca de carros aí, né, o Jimmy Johnson vai dirigir um Fórmula 1 e o Fernando Alonso vai dirigir um NASCAR, igual aconteceu anos anteriores aí com o Hamilton e o Tony Stewart, né, o Jeff Gordon e o Montoya, e tivemos também, né, não foi Fórmula 1, mas foi o Kurt Busch com o carro 78 naquele ano lá, com o carro da V8 Supercars lá no Texas, naquela pista do Texas linda e maravilhosa lá, naquele road course lá, Circuito das Américas, que assim é dado o nome no circuito do Texas lá, né, pessoal? Então, são essas possibilidades aí, esses fatos já aconteceram, e essa possibilidade que o Jimmy Johnson pode estar guiando um carro de Fórmula 1, né, trocaram mensagem aí, fizeram um vídeo promocional aí, e terminaram, o vídeo termina, né, to be continued. Então pode continuar ali, vai continuar, e vamos esperar agora para ver quando acontece esse swap aí, com essa troca de carro, né, de carros, quando, aonde e realmente vai acontecer, tá, pessoal? Então vamos só esperar aí. Mas outra pergunta também interessante que eu deixo para vocês: será que talvez o Fernando Alonso corre as 500 milhas de Daytona ano que vem, pessoal? Essa também é outra pergunta que eu deixo para vocês, é outra coisa que pode acontecer, tá? Até a NASCAR o convidou, por que não, né? Já que também não tem nada a ver, né? Já que não existe conflito aí com o calendário, esse comecinho do calendário aí da NASCAR com a IndyCar, quem sabe, né, Fernando Alonso faça a sua participação na Daytona 500, e o Fernando Alonso aí só crescendo cada vez mais e mais, fora da Fórmula 1, né, realmente levando um público e uma atenção bem diferente. E cá entre nós, tá, pessoal, o Fernando Alonso é um cara muito talentoso, já mostrou aí quando teve nas 500 milhas de Indianápolis, tá? O cara tem talento, o cara gosta, o cara também já andou nas 24 horas de Le Mans, e realmente seria bem interessante ver o Fernando Alonso nas 500 milhas de Daytona, tá, pessoal? Certo? Bom, final de semana então está chegando, está vindo aí mais corridas aí, certo, pessoal? Então vamos falar um pouquinho aqui dos horários aí do final de semana. Deixa eu ver se já até saiu os horários já aqui no site da NASCAR aqui. Vou passar também as informações que eu sempre gosto de passar para vocês, que são aqueles números, né, que relembra aí. Vou passar também o entrelist também, que é interessante passar. A gente está olhando aí quem vai correr em qual carro. Então teremos aí já na quinta-feira lá em Las Vegas, todo mundo junto agora, né, as três categorias juntas aí. Lembrando que Truck Series continua os playoffs, tá? A Action Series é a decisão para decidir, para ver quem realmente são os 12 classificados para os playoffs dela. E a Cup Series, ela abre os seus playoffs, tá, pessoal? Então, realmente, Las Vegas aí num ponto-chave, né? Decisão para uns, no meio já de um round da Truck Series e já aí abertura de playoffs para a Cup Series, né? Então vai ser interessante o final de semana. Lembrando que quinta-feira já tem truques na pista para os dois practice, tá? Na sexta-feira aquela loucura, aquele sapeca iaiai na pista. Vai ter practice da Cup Series, vai ter practice da Action Series, vai ter também o qualify da Cup Series, tá? Na sexta-feira. Marque aí, está sexta-feira, 8h30 da noite, qualify da Cup Series. E depois às 10 horas, corrida da Truck Series, tá, pessoal? Então, sexta-feira, 10 horas, corrida da Truck Series, não percam. Corrida do meio do round dos playoffs aí, né, da Truck Series. Realmente deve ser uma corrida... Bom, eu deve ser não, né? Pra mim, como sempre, vai ser uma grande corrida da Truck Series, a Chevrolet Silverado 250. World of Westgate 250 foi o final de semana passado. Então vai ser uma corrida bem interessante. No sábado aí temos os practice da Cup Series e vamos ter também o qualify da Action Series e a corrida que vai ser às 6 horas da tarde no sábado, tá, pessoal? Então, 6 horas da tarde, sabadão aí, corrida da Action Series, tá? E no domingo, 4 horas, né, anotem na agenda de vocês aí, domingo, 4 horas, a corrida de abertura dos playoffs da Cup Series lá em Las Vegas, tá, pessoal? Então vai ser a South Pownell 400 lá em Las Vegas, abrindo os playoffs da Cup Series. Pessoal, vai ser um final de semana interessante, tá? Porque Las Vegas é uma pista de uma milha e meia, é aquela pista, como eu sempre costumo falar, até é uma pista que vai exigir muito do piloto e exige mais ainda do equipamento, tá? Então, é aquele final de semana onde que os pilotos, se acertar o carro, eles conseguem fazer um bom final de semana. Se não, sofre o final de semana inteiro, tá? Fica batendo cabeça porque não consegue ajeitar o carro, não consegue acertar o carro. E Las Vegas, pessoal, pelo menos quando eu jogo, né, no videogame lá, no simulador lá, né, Las Vegas é uma pista complicada, uma pista bem chatinha de se andar, tá? Não é uma pista muito legal, não. Atlanta já é mais fácil. Agora, Texas também é mais fácil. Agora, Las Vegas é uma pista mais enjoada de se andar. E com certeza, por causa disso, é uma pista que traz mais emoções para nós aí. E vamos torcer para um grande final de semana. Tomara que não chova, né? Tomara que seja um final de semana limpo aí, sem chuva. E se tivermos e tenhamos boas corridas aí. Certo, pessoal? Bom, falar para vocês aqui então os números, né, do final de semana aí. Os números não, vou começar com o entrelist aqui primeiro. A Truck Series, pessoal, até agora temos 38 truques inscritos, tá? Até o momento aí, nenhuma coisa de diferente, né? O Timothy Peters vai estar no 25 da Murray Gallagher, vou fazendo corridas aí, né? O Timothy Peters, isso é bom, é interessante. No truque número 4 vai estar o Todd Gilliland. E só, pessoal, na Truck Series segue aí sem aquelas grandes sem grandes interferências, realmente é isso, sem interferência aí dos Cup apelões drivers, né, vamos dizer assim. Na corrida do final de semana da Truck Series aí, a DC Solar 300, essa sim temos aí alguns intrusos aí. No 42 vai estar o Roush Steen, só relembrando vocês, tá, pessoal? Não esqueçam, tá? No 42 o Roush Steen. No 18 vai estar o Ryan Preece. No 22 vai estar o Austin Sendik. No 60 vai estar o Chase Briscoe. No carro número 3 vai estar o Shannon Lee. Pessoal, vamos torcer pro Shannon Lee, que esse menino é muito bom e é gente boa, tá? Então, e no 98 vai estar fora da pista no final de semana. E é isso mesmo, tá, pessoal? Dos carros grandes aí, não teremos, né, os Cup Drives apelões aí. Não vai ter nada de Kevin Harvick, nada de Joey Logano ou Brad Keselowski no 22, e nada também de Kyle Busch ou Denny Hamlin no 18, né, fazendo aquelas corridas megas apelonas lá. Então vamos ter aí o Ryan Priest no 18, que vai ser, já até falei dele, né, o Ryan Priest no 18, mas eu queria também lembrar aqui os caras que estão lutando aí pelas vagas finais aí dos playoffs, tá, pessoal? Só relembrando aqui vocês aqui, eu sou de uma opinião que pra mim já tá aqui meio decidido, tá? Pra mim não vai mudar nada, até por questões aí de ponto, de corte, tá, pessoal? Então pra mim não vai mudar nada. O cara que tem que corre um grande perigo aí é o Austin Cedric, né? Ele realmente é o cara que tem um grande problema aí. Tanto é que enfiaram o Austin Cedric no 22 no final de semana, tá, pessoal? Então ele vai estar no melhor carro da Penske aí. A Penske armou de melhor pra ele aí. Quem pode tirar ele? Marco Annetti, Jeremy Clements, tá? Esses são os mais próximos aí na sequência aí. O Ryan Sieg e o Alex Lieber. Quais são as chances do Marco Annetti tirar o Austin Cedric dos playoffs? Pra mim, pessoal, na boa nenhuma, tá? Porque pra mim o Marco Annetti tem que vencer. Então o Marco Annetti não vai vencer nada esse final de semana, tá? Desculpa aí o Marco Annetti, quem gosta do Marco Annetti, mas pra mim o Marco Annetti é meio fraquinho, tá? Pra não falar ruim, ele é meio fraquinho o Marco Annetti. Então o Austin Cedric vai fazer uma boa corrida e o Marco Annetti vai fazer aquela corrida meia boca dele, tá? Se bem que no final de semana pra trás lá em Darlington ele foi aí o top 10, né? Conquistou o seu segundo top 10, que grande número pra ele. Ainda mais no carro que ele tá, realmente é um número bem péssimo, né, pra ele, né? Então pra mim, só tem uma chance de mudar isso aí. Quem tá abaixo aí, fora do top 12, vencer, tá? Ou o Marco Annetti, ou o Jeremy Clements, ou o Ryan Sieg, vencer. Mas pra mim isso aí, pessoal, é muito difícil acontecer. Mas, vai que acontece, né? Mas, enfim, eu acho que tá meio que meio decidido aí esses playoffs da M-Series aí, tá, pessoal? Pra mim já estão classificados os 12 primeiros aí. Só relembrando vocês, tá, que existe uma briga muito boa lá em cima, lá no tapetão mesmo do negócio, lá na frente ali, né? Austin Cindy que agora tem 5 vitórias, o Christopher Bell tem 4, tá? E o Tyler West que tem aquela vitória de Daytona que todos devem lembrar, né? Bom, seguindo aqui, falando um pouquinho agora da Cup, até o momento 40 carros inscritos, então todo mundo que tá já se assinou aqui, já pagou lá sua taxa de inscrição para correr, sei lá se tem taxa de inscrição, né? Mas os 40 carros que se inscreveram aí para o final de semana em Las Vegas irão largar, tá? Então não tem diferença nenhuma aí, segue o jogo. A diferença realmente aqui é o Egan Smith, que vai estar no carro 95 aí da Levin Family Racing, né? Substituindo o Casey Kenny, que continua fora. Por enquanto ele tá fora. Vamos ver até quando. Mais 3 corridas fora, né? Vamos ver aí quando volta. E só relembrando a nota dele aí, né? Ele falou que vai ter que esperar tá bem de saúde para voltar também. Os números de Las Vegas, pessoal, até o momento foram 21 corridas. A primeira foi em 98, né? Com vitória do Mark Martin. E a última foi em 2018, no comecinho do ano aí, com vitória do Kevin Harvick. Largando da pole aconteceu uma vez só e foi o Kyle Busch 2009. Largando no top 10 foram 8 vezes das 21 corridas, né? E vitórias vindo do top 10 foram 11 vezes. Largando, pessoal, da 21ª posição para trás, isso aconteceu 4 vezes. O vencedor veio de lá, né? E o cara que mais longe largou e venceu foi o Matt Kenseth em 2004, largou da 25ª posição, né, pessoal? Acabou vencendo a corrida aí. O cara que mais voltas liderou foi o Jeff Gordon em 2010 com 219. O cara que menos voltas liderou e venceu foi o Jimmy Johnson em 2006. Certo, pessoal? E o número que eu mais gosto de falar aqui pra vocês aqui, né, é o recorde de qualify, 196.328 milhas do Kurt Busch em 2016. Esse aí é o recorde da pista lá em Las Vegas. Pra mim é isso, né? Acabando e fechando a edição do 177 aqui com vocês, então. Só relembrando, @leoguina, no Twitter ou no Instagram. E leoguina@hotmail.com. Esse é meu e-mail, pode mandar, ficar lá à vontade. O canal também tá sempre disponível, tá? Mandei um vídeo de domingo. Provavelmente devo mandar outro vídeo ainda essa semana aí, né? Talvez na quinta ou na sexta-feira. Então, uma boa semana para vocês, né? Já tá chegando aí de novo final de semana. Cuide-se bem,